Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Eu e você, contando as Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Eu e você, contando as Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Tô cheio de dispor, tô sento popô, cria sendo toco, contando a mamô. Tô cheio de dispor, tô sento popô, cria sendo toco, contando a mamô. Foi dentro do carro, passei de voar, tô virando o alvo, tá tudo dominado. Vamos pra outra praia, não quero ser visto, porque nosso bonde não deixa registro. Extraímos vida do nosso caderno e sobrevivemos ao mundo moderno. Nós criamos anjos em nossos infernos, com passo a passo seremos eternos. Muitos moleques influenciei, quero ver todos feito eu. Quase sem a favela e reais que querem me ver bem. Os falsos não gostam de ver onde eu cheguei. Eu e você, contando a Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Eu e você, contando a Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Eu e você, contando a Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Eu e você, contando a Jesus, de frente pro mar, fumando bagulho. Deixa o mundo acabar, deixa o mundo acabar. E deixa o mundo se acabar, deixa o mundo se acabar, yeah. Eu jogo ouro no pescoço dela. Toda preparada a encontrar um nego que tá toda bela. Baby, se for real eu vou gastar com ela. Sempre na matina quer dar pros cria, quer dar pros favela. Fumando bagulho muito louco, depois de tanto sufoco. Mas vamos descansar um pouco, vou me perder no teu corpo. Xixi, whisky, céu azul. Vixe, hotel, corpo nu. Suítes, bebidas, derramam tu. Antes de vir, drive true. Veste a lingerie pra mim, diz que é meu esse bumbum. Eu e você, contando as azuis, de frente pro mar, fumando bagulho. Eu e você, contando as azuis, de frente pro mar, fumando bagulho.